Este episódio do podcast do ProFootball é um oferecimento da Vem Lucrar, sua empresa especializada em tips para apostas esportivas. A gente tem um grupo lá, inclusive, de futebol americano. Entra no Instagram, @velucrar ou em vemlucrar.bet/profootball para assinar. Agora, fica com o programa de hoje. Olá, olá! Cadê a pauta? Aqui, achei. David Chiodini. Tudo bem? Meu. Brincadeira. Tudo bem, vou com você, Antônio Curti. Estou bem. Vou começar a fazer que nem a Juliana Gimenez, ótimo. A Luciana Gimenez. Falou assim, produção, cadê a pauta, produção? Ou que nem o Ai, Neto. Que loucura. Ou que nem o Neto. Cascão, fala no meu ouvido, Cascão. Pô, eu queria ter um Cascão aqui falando no meu ouvido, me guiando pelo podcast. Bom, você assinante está vendo o quê? Retorno do seu dinheiro neste momento. É ou não é? Exatamente, é como se você tivesse investido seu dinheiro na Bolsa de Valores, mas com um retorno mais rápido e mais seguro, que é esse podcast. Para quem que é esse programa hoje? Esse programa é para você que joga fortunas na nossa cara. Exato. Apenas para assinantes, a prévia da semana 6, e por um motivo muito nobre, né? Estou tendo transmissões todos os dias. Tá complicado, então por conta desse volume a mais aí, não sei mais o que é ter uma noite tranquila na minha residência. Exatamente. Teve ontem que foi o jogo, foi 11-0 na primeira entrada. Nossa, na primeira entrada, velho. O jogo acabou na primeira entrada, não tinha mais nem o que fazer. Enfim, vamos torcer para um jogo mais competitivo hoje, jogo 4 de Braves e Dodgers. Mas não é sobre o Baseball Podcast, essa é a prévia da semana 6. Falar sobre Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers, falar sobre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, claro que são os dois principais jogos dessa rodada, mas também tem um jogo importante no Sunday Night Football, é o Sunday Night entre San Francisco e Los Angeles Rams. Quem perder aqui do lado de San Francisco, né? Se San Francisco perder, tá bem complicada a temporada já dos 49ers, o cara é com 2-4, né? Campanha bem abaixo dos 50%, tem também o Carson Wentz contra a linha defensiva, o box do Pittsburgh Steelers. Não tá fácil a vida. E agora, sim, e agora o Baltimore Ravens, né? Então, em sequência, não é fácil a vida do Carson Wentz, é blitz pra tudo quanto é lado. Falaremos também de Patriots e Broncos, né? O Drew Lock é dúvida, mas pode ser que jogue, monitorar isso aí. E também, agora sim, de Steelers e Browns, né? Que pode ser um dos jogos importantes dessa rodada. Ah, tem que falar do Ryan Tannehill, hein? Tennessee Titans tá muito bem, o time cascudo. E bobagens em geral e finalização, tá escrito aqui na minha pauta. Então é isso, Deivão, bora? Bora lá! Vamos lá, então. Então, temos aqui a pergunta. Qual o melhor confronto de quarterbacks? Os veteranos, os vovôs, Aaron Rodgers e Tom Brady, ou os jovens, Pat Mahomes e Josh Allen? Cara, pra mim essa resposta é muito fácil. Qual? É Tom Brady e Aaron Rodgers. Tom Brady e Aaron Rodgers pra mim também. Apesar de eu achar que o jogo mais elétrico, o jogo mais divertido vai ser o outro. Mas esse é um confronto clássico e talvez uma das últimas oportunidades. Um confronto que a gente já viu tão pouco. Teve que dois Aaron Rodgers versus Tom Brady só até hoje, né? É, porque o Rodgers machucado, etc. É. Enfim, uma vez a cada 4 anos. Então não é fácil, né, ter confronto entre quarterbacks de conferências distintas, então tem tudo isso aí, e por conta, acho que teve um jogo que o Rodgers não jogou, não foi? Uma coisa assim? Sim, enfim. Que foi o jogo da vida do Matt Flynn. Não foi esse, foi contra o Detroit Lions o jogo da vida do Matt Flynn. Não, esse entrou no cartel, esse entrou. É. Esse... Ele teve 500 e poucas jardas contra os Patriots, lembra? Sim, sim, teve isso aí, mas acho que o jogo da vida do Matt Flynn foi contra os Lions na semana 17. Pode, né, ser. Mas o Matt Flynn, que é uma aberração da natureza o que aconteceu com o Matt Flynn, uma coisa impressionante. O maior golpe da NFL dessa década, eu acho que deve ser o Matt Flynn. O cara foi contratado por Seattle e tomou banco do Russell Wilson, que era escolha de terceira rodada no training camp. E com um contrataço, né? Lembro que era um contrataço. Era um contrataço. Bem grande. O Matt Flynn, nesse jogo do Matt Flynn, também teve a clássica Olha a Jamanta, né? É desse jogo aí. É desse jogo aí. Retorna. Isso, é esse jogo aí, que era um Sunday Night Football, né? Era pra ser Brady e Rodgers e não foi. O Super Bowl dos sonhos por muito tempo foi Packers e Patriots, também nunca aconteceu. Aliás, Aaron Rodgers e Tom Brady nunca se encontraram nos playoffs. A gente falou, pode ser o último Tom Brady e Aaron Rodgers, né? Pode acontecer nos playoffs. E a você, agora, Júlio, esse é o momento que você corta, tá? Ó, você corta, porque o que a gente vai falar agora, os próximos 4 minutos dessa partida em específico, daqui a pouco a gente vai falar de mais de Chiefs e Bills, Deivão. Mas essa parte agora, corta, Júlio, pá! Esta parte agora você está ouvindo no feed dos nossos inscritos, tá? Isso aqui, só isso vai pro aberto, Deivão. Só Buccaneers e Packers, o resto do podcast para assinante, é isso, certo? Certíssimo, é só um tira-gosto para você que não é assinante saber o que está perdendo. Exato. Então, vamos falar de Brady e Rodgers. Se você quer o podcast inteiro, você vai lá em profootball.com.br/assinar e assina o nosso site, tem acesso ao podcast inteiro. Ah, e quando eu falar, Júlio, fecha, o Júlio fecha e acabou a brincadeira, certo? Certo. E aí acabou a amostra grátis. Nós somos praticamente uma perfumaria que distribui a amostra grátis. Uma Natura. De perfume, isso, exato, uma contém um grama. Patrocine a gente. Tom Brady contra Aaron Rodgers desde 2008, primeiro ano do Rodgers de titular, incluindo playoffs. O Brady tem 152 vitórias, o Rodgers 127, isso na carreira dos dois, tá? Aproveitamento, 64% de passes pro Brady, 64% pro Rodgers, né? O Rodgers tem 0,5% a mais. O Brady é 64,2, o Rodgers 64,7. Touchdowns, 403 do Brady, 416 do Rodgers. Rating, de 0 a 100, o QBR da ESPN americana, 71 do Brady, 70 do Rodgers. E vitórias de Super Bowl, 3 do Brady, 1 do Rodgers, né? Então são quarterbacks com números muito parecidos, inclusive, desde que o Aaron Rodgers virou titular. Sim, são dois quarterbacks assim, que se já não estão mais no auge, apesar de o Rodgers estar jogando esse ano como o auge dele, né? Muito próximo ao auge dele. São dois quarterbacks que vão para o Hall da Fama na primeira tentativa. Dois quarterbacks que marcam suas franquias, né? O Tom Brady, por 20 anos, aí foi a cara do New England Patriots. E colocou, dá para dizer que Tom Brady colocou o New England Patriots no mapa da NFL, né? Ah, lógico que sim. Não, pelo amor de Deus. Justo falar isso, quando, né? Quando eu ouço, porque eu torço para os Patriots desde a época do Drew Bledsoe. Aham, tá bom. O próprio Laura Milloy, assiste lá o America's Game dos Patriots 2001. Quando ele foi draftado pelos Patriots, ele falou que não sabia nem onde era o time. É sério, o cara falou, velho. Ele falou assim, cara, eu tive que olhar no mapa pra ver onde era os Patriots. E o Rodgers numa franquia que teve uma coisa à parte, né? Que é dois quarterbacks de altíssimo nível em sequência. Tem franquias aí que há muito tempo não tem um quarterback, que nunca tiveram na história. Não tô jogando na cara de ninguém, nada. Jogou. Na cara não, pra não acabar com o velório. Você jogou na minha cara isso aí. Mas por que? Você torce pra que time? O Tampa Bay Buccaneers nunca teve um quarterback até. O Saint me contou, meu amigo torce pros Bears, que ele ficaria muito sentido e tal. Mas acho que o Saint vai entender que eu tô só exemplificando e tal, né? Então, assim, você vende Brett Favre para Aaron Rodgers, é um sonho, né? De qualquer general manager, de qualquer franquia. E então, dois quarterbacks icônicos, esse jogo vale muito por isso. Não, vale muito. Agora, vou devolver, hein? Eu vou devolver esse tapa na cara que você me deu. Como que a gente faz? A gente, em vez de ofender a pessoa, a gente pode ofender o ídolo da pessoa. Porque quando a gente ofende o ídolo da pessoa, a pessoa fica mais pistola que quando a gente ofende a pessoa em si. Então, eu vou trazer aqui a informação que... que eu fui sacana, que eu fui atrás essa semana, você já sabe o que vem. Você já sabe, Davis. Aaron Rodgers em sua carreira, fora de casa, contra quarterbacks que já venceram o Super Bowl. 5-12. Nossa, que estatística boa. Em casa, 15-2. Tá, não tem torcida, cara, não tem ninguém. É a mesma coisa se tivesse em casa, fora, sabe? Então, é só os caras dentro das quatro linhas. Agora, falando do Rodgers e do Brady desse... Não, eu concordo, eu só tô apontando pilha, eu concordo. Eu sei que você concorda, você tá me sacaneando só. Agora, falando do momento dos dois, pra mim o Rodgers, sem zoeira, vive um momento melhor. Né? Ah, sim. Vive um momento melhor. Tem mais consistência no que foi... E tem uma volta muito importante que eu acho que tem que ser falada, que é a volta do Davante Adams, né? O Davante Adams é o cara do Aaron Rodgers, e vai voltar nessa semana. E a gente viu essa secundária de Tampa Bay, essa defesa que é boa, tendo problemas duas semanas atrás contra os Chargers, do Justin Herbert. Então fica aí o meu ponto de interrogação. Tem resposta essa secundária para Rodgers, Adams, esse time completo ou não? Então, sobre essa volta do Davante Adams, será que não era melhor... Eu vou fazer uma pergunta estúpida que eu vi gente fazendo, eu quero saber sua resposta. Eu já sei a sua resposta e eu vou concordar com ela. Será que o time dos Packers não joga melhor sem o Davante Adams? Não. Sempre os melhores jogadores em campo trazem coisas melhores pro time. Muito obrigado. Se o Davante Adams... O problema não é o Davante Adams não jogar, é o Aaron Rodgers saber que tendo o Davante Adams, ele precisa distribuir a bola também. Exatamente. Mas assim, se o Davante Adams é alvo tantas vezes, é porque ele é um cara que consegue separação rápida, é um cara que corre rotas muito melhor que os outros do time, e aí acaba se tornando um alvo mais fácil. Mas eu vejo um sistema melhor montado nesse ano que no ano anterior, e a gente vê o tight end Robert Tonyan aparecendo, o Aaron Jones sendo usado como recebedor, e assim por diante. O Lazard estava aparecendo também até se machucar, então eu acho que não, eu acho que Davante Adams é sim um grande reforço e faz esse time ficar melhor. Justo, justíssimo. Agora, o Jamal Williams fez cagada, né? Jamal Williams? Uhum. O que ele fez? Desculpa, essa eu perdi. Abre aspas. Estou certo que o meu quarterback sabe que a quarta descida é a quarta descida. Aaron Rodgers nunca faria isso. Ele é muito inteligente. Por que que vai cutucar o Tom Brady, velho? Esse cara não aprende, mano. Fica quieto, velho. Fica quieto, mano. Eu tenho certeza que o Brady tá olhando pra essa mensagem agora. Tá vendo no Instagram isso aqui? Isso não se faz, velho. Isso não... Puta, ele vai entrar puto. Ele é alimentado por ódio. A verdade é assim, o Tom Brady é alimentado por ódio, isso a gente sabe. Mas ultimamente, nos últimos 2 anos, Tom Brady, o ódio, ele não tem conseguido capitalizar em cima desse ódio tão facilmente como ele capitalizava. Não, a gente não pode ter memória curta. Jogou mal contra os Bears, beleza, a defesa dos Bears pressionou bastante, mas contra os Chargers o Brady foi muito bem. Sim, mas vamos lá, ano passado o Brady teve diversas fotinhas do Leão no Instagram. Ah, teve isso. Não, mas não era ninguém provocando ele desse jeito. Desse jeito a gente não tinha visto. Então, assim, eu sou o Leão, não sei o quê, tipo, falaram que eu tô decaindo e não jogou em campo, tá? Então tem que provar. Mas eu concordo, não é uma boa estratégia colocar o Tom Brady numa situação de desconforto em que ele queira te provar alguma coisa. Você não bota a mão dentro da boca do Leão pra ver se o dente dele é afiado. É, não precisava o Jamal Williams ter feito isso. Os Packers são favoritos, hein, nesse jogo fora de casa, favoritos por um ponto. Moneyline, praticamente, né? É, praticamente, mas é merecido esse favoritismo? Eu acho que sim, né, os Packers estão jogando melhor, são um time melhor, mesmo fora de casa, ainda mais esse ano que jogar fora de casa não está sendo a mesma coisa. É. Os Packers são melhores, tem seus problemas contra o jogo corrido, mas eu acho que isso não é um grande problema contra esse Buccaneers. Os Packers não perderam, os Bucks perderam 2 vezes já, então acho justo esse leve favoritismo, além do fato do seu quarterback estar jogando melhor que o quarterback dos Bucks. Então dá isso esse não é demérito do Tom Brady, não, né? Não, isso não é mérito do Aaron Rodgers, a gente está elogiando o que precisa ser elogiado. Aaron Rodgers vive grande fase, né? Esses 4 primeiros jogos, melhor marca de touchdowns da sua carreira, empatado, melhor rating também, QBR, de sua carreira nos 4 primeiros jogos. Os Packers ainda não sofreram turnover, a gente tá na semana 6. Caramba, em 4 jogos sem turnover. Tudo bem que né, teve a bye week e tal, teve a folga, mas é um número impressionante, um ataque extremamente eficiente e merece favoritismo. Qual que é o duelo principal da partida pra você, Davis, pra gente encerrar desse jogo? Tristan Wirfs e Donovan Smith contra o pass rush dos Packers, dos perfeito. Packers. Pra mim os irmãos é o Smith. Principal. Uhum. Os irmãos Smith, o Kenny Clark pelo meio e tal. Até porque a gente viu contra os Bears que essa linha ofensiva teve problemas, era uma linha ofensiva que vinha bem na temporada, justiça já feita. E outra coisa que eu ia perguntar, alguma notícia do Chris Godwin, vai pro jogo, não vai? Eu não consegui. Não tinha visto nada sobre, é importante que vá, né, porque... Diminui a Evans dependência, né? Diminui a Evans dependência, e no último jogo, os desfalques, né, os jogadores limitados, os corpos recebedores de Tampa Bay, não ajudou. Então, ao vivaço aqui, verei. Treinou. E se treinou quarta-feira, vai jogar. Deve jogar. Uhum. Treinou limitado, tal, posterior da coxa. Posterior da coxa, quando você treina limitado, bicho, é que você vai jogar. Meio caminho andado, né? Deixa eu ver aqui o Mike Evans, se temos alguma coisa. Não treinou. Coloquei Evans aqui, vai aparecer Monique Evans. Não treinou. Mike not Evans. Nem ele, nem Carlton Davis não treinaram. Dois problemas. Mike Evans não treinou. E o Julian Edelman cover, deixa eu ver aqui. Scotty Miller, papapá, treinou limitado. O Miller e o Godwin treinaram limitado. Pelo jeito, os Buccaneers ou jogam o Godwin ou jogam o Mike Evans. Os dois juntos não vai ter. Provavelmente não. Basicamente tá assim esse ano. Então é isso. Acredito que eu deva comentar essa partida. Então, espero vocês aí no domingo às 5h25 na ESPN. E é isso, Deivão. Algo mais sobre esse jogo? Não, só que o Carlton Davis não treinou e se ele não jogar, é um problemão bem grande pro Tampa Bay Buccaneers, porque ele provavelmente será o cara que vai ficar na cola do Davante Adams. E lembrando também, o Vitavea está na injury reserve, né? Quebrou a perna, jogador muito importante para esse time. subestimado, que eu confesso que não gostava muito na época do draft, mas ele evoluiu em termos de pass rush, e é uma perda significativa aqui, ainda mais o Aaron Jones voando do jeito que está essa temporada. Depois, David Chiodini, não se esqueça de ficar aqui na sala, porque temos que conversar assuntos importantes e monetários, certo? Okay. Então é isso, Julio, corta, tesoura, isso vai pro feed, agora vamos seguir com os assinantes. Muito bom, assinantes, sigam conosco aqui. Cara, um pouco de recap desse jogo de domingo aí, meio assustadora a partida do nosso querido Josh Allen, quarterback parrudo, né? Terça-feira, na verdade, né? Terça, isso, desculpa, não acostumei ainda com a ideia. Não, tranquilo. Então, cara, eu acho que assim, eu vou tirar um pouco da responsabilidade dele. Eu acho que ele teve um dia ruim. Eu sou um dos caras que durante 2 anos fui um grande crítico do Josh Allen, mas reconheço que ele evoluiu bastante nessa temporada. E eu vou colocar como um dia ruim, mas eu acho que foi um dia ruim de Buffalo como um todo. O Tre Davis White não jogou, tem que lembrar isso. Quentin Spain, ausência na linha ofensiva. Quem mais que não jogou na defesa? O Matt Milano não jogou também. O John Brown não jogou. O McDermott foi meio tapado de só colocar o Cole Beasley no segundo tempo. Né? Até comentei isso no jogo, que fez falta. No segundo tempo o Cole Beasley entrou voando. Parecia o Shurley no 7-1 no segundo tempo. Entrou voando, velho. O Shurley, meu Deus. Você lembra, velho? Cara, quando ele foi substituído, o cara entrou a milhão. Falou, hoje que eu vou fazer um gol em Copa do Mundo. E, enfim, foi um pouco vacilo do McDermott essa questão, mas, de fato, foi um jogo atípico de todo mundo. Né? Até porque você viu que eu falei, estou assustado. Eu não desci a lenha no Josh Allen. Eu não virei e falei, Josh Allen é o principal culpado e tal. Mas o esquisito, Davis, é que o Tennessee Titans que não estava treinando e parecia que era o Buffalo Bills que não tinha treinado 2 semanas. Então, e aí eu vou ficar naquela... Eu vou entrar numa pergunta para você e eu acho que isso é uma indagação que vai ficar no ar e que a gente precisa saber. Quanto vale treinar durante a temporada da NFL? Bastante, louco. Seattle e New England nos últimos anos estão aí para provar isso. Os times evoluem muito ao longo da temporada e com treinos. Se bobear, os treinos no meio da semana são até mais intensos em termos táticos do que de training camp. Ok, de forma tática, concordo. Sim, né? Sim. Mas de forma tática eu consigo ensinar muito virtualmente também para os meus jogadores. Claro que o posicionamento, esse tipo de coisa, tudo é importante. Agora, o treino de intensidade, o treino técnico, eu acho que durante a temporada ele fundamento e tal. Ninguém fica dando treinos de tackle em setembro. Então, eu acho que talvez o descanso do corpo dos Titans tenha sido um dos fatores, cara. Isso sem tirar os méritos do time como um todo, né? Que o Mike Vrabel foi muito bem e tal. Não, a gente não tá falando que eles ganharam porque estavam descansados. Não é isso. Mas que isso. Pode ter ajudado, de fato, pode ter ajudado, cara. Eu não tinha pensado por esse lado. E parecia um time muito... com gás muito alto, né? Muito cada snap a 100 por hora, enquanto os Bills estavam um pouco travados no campo. Agora, os Bills pagaram preço muito caro na sua defesa, em especial, por muita indisciplina. Seja com faltas, seja em disciplina... Desesperador. Seja em disciplina tática. Teve aquele rollout do... Umas 2 vezes que o Ryan Tannehill correu, uma para TD e outra... O Tremaine Edmonds, simplesmente, ele abandona a leitura dele, abandona a função dele para ir atrás do corredor, e o Tannehill sai sozinho. Que não é algo que me surpreende se tratando do Edmonds. Ainda não evoluiu mentalmente como a gente esperava. No college para a NFL, a gente chamou atenção para esse problema. Então, assim, eu vou considerar que é um dia muito ruim do Buffalo Bills, mas é um dia muito ruim, te faz tomar 42 pontos do Tennessee Titans, que é um time que não é uma explosão ofensiva, sabe? E marcar só 16, ou seja, não foi um tiroteio, né? Então, é bom abrir bem o olho, porque agora contra a Kansas City, se você tiver um dia ruim, a chance de tomar 50 é grande. Exato. E a gente viu na semana passada que mesmo contendo o Mahomes, mesmo ele tendo 50% de passos completos, o Kansas City Chiefs ainda brigou no final do jogo. Então, essa sequência, inclusive, né, falando do outro lado. Aliás, antes, um ponto. O que acontece com o jogo terrestre do Buffalo Bills, cara? Zero, né, cara? E aí era a grande fraqueza dos Titans e os Bills não conseguem mais correr com a bola. Parece que a ausência do Josh Allen correndo meio que fez com que a eficiência do jogo terrestre como um todo caísse, porque a defesa não tá preocupada com muitas coisas em relação à corrida. E assim, não dá nem pra colocar na conta dos corredores, porque quando a gente pega o tape de cima, o Alton 2 lá, no Game Pass, a linha ofensiva simplesmente não consegue chegar no segundo nível. Sabe? Às vezes nem fazer os bloqueios no primeiro. Aí eu acho que agora o time está atrás do Le'Veon Bell, eu não acho que vai resolver muita coisa, sabe? Porque precisa corrigir esse problema na linha ofensiva. Vai resolver no outro jogo que os Bills tiverem contra os Jets, que ele vai entrar sangue nos olhos. É. Mas no resto do calendário eu não sei se resolve tanto, não. Não resolve muito, não. Inclusive, antes da gente falar... Aliás, daqui a pouco a gente fala sobre o Le'Veon Bell. Vamos dar uma segurada. Ataque dos Bills, olha que interessante essa sequência aqui do ESPN Stats and Info. Os Bills estão fazendo coisas no ataque que os Chiefs não estão. Eles têm mais jarda por jogada do que os Chiefs. 6.16 contra 6.15. É mais, queira ou não. Os Bills têm mais passes para 20 jardas do que os Chiefs. 22 contra 19. Os Bills têm mais pacotes com 3 wide receivers e 4 wide receivers que os Chiefs. Isso também surpreende. Olha, me surpreendeu bastante. Os Bills têm a maior porcentagem, e isso aqui talvez explique a questão do jogo terrestre, a maior porcentagem de passes em primeira descida. 64% em primeira descida é passe para Buffalo. Quem diria que isso ia acontecer um dia? E os Bills têm mais play actions em screen do que Kansas City. E, engraçado que os números do Josh Allen neste ano lembram bastante os números do Josh Allen nos 5 primeiros jogos da temporada de MVP do Mahomes em 2018. Né? Passes completos, 64% Mahomes, 69% o Allen. Jardas, 1.513 o Mahomes, 1.589 o Josh Allen. Touchdown e interceptação, 14-2, 14-3 o Allen. E o rating, 86.1 o Mahomes, 85.2 o Josh Allen. Mesmo depois daquele jogo da semana passada. O que eu acho é que os Bills estão se confiando demais em alguns momentos no Josh Allen. Tá? Fica a impressão também. Para resolver os jogos e tal. Olha, o Allen vai resolver, se apertar, não pode. E a defesa dos Bills, que se esperava tanto, não jogou tão bem nos seus dois últimos jogos. Então o time precisa dar um salto. Agora vai enfrentar o Mahomes, que... O Mahomes perdeu já alguma vez, duas vezes seguidas? Não, né? Eu acho que não. Não, eu, né? Acho que não. Vamos ver aqui. 2018 Chiefs, eu acho que não, viu? E aí, meu amigo, quero ver se conseguir fazer a fera perder duas vezes seguidas. Entendeu? Perdeu. 2018 perdeu para os Chargers, aquele jogaço na semana 15. Ah, o tiroteio. E depois contra Seattle na semana 16. Mas eu acho que essa é a única vez. Ano passado... Ah, não. Ano passado perdeu também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Ano passado perdeu para os Colts e para os Texans. Seguido também. Eu achava que não. Então, refazendo a minha frase. Vamos ver se os Bills conseguem fazer isso contra um Chiefs que mostrou fragilidade em profundidade, né? Na defesa e também problemas na linha ofensiva. Acho que até você comentou no nosso grupo do Zap, que essa linha ofensiva tá zoadinha, né? Mandei no meio do jogo, no meio da transmissão de domingo, eu falei, cara, essa linha ofensiva de Kansas City tá me deixando preocupado, porque o Las Vegas Raiders não pressionou ninguém neste ano, praticamente. Era um time que menos pressionava o quarterback. Chegou domingo, velho, o Glenn Farrell teve 9 pressões. Sim, o Max Crosby também chegou bastante. Que tava se destacando, inclusive é o líder dos Raiders em sacks, o Crosby, temos que dar o mérito onde o mérito é merecido. Então, me preocupa essa linha ofensiva, viu? A ausência do Duvernay Tardif, aí o Ozemel machucou. Então, vai ter que tirar coelhos da cartola, né? E é uma secundária dos Bills que é boa se o Tre'Davious White jogar. Se o Tre'Davious White estiver em campo, uma secundária boa em que o Mahomes vai enfrentar dificuldades. Vamos ver se ele vem com a besta nos olhos, porque ele já foi muito bem nesse domingo, tirou 32 pontos um jogo que o time perdeu. Agora, são dois times que precisam mostrar muita coisa melhor do que na semana anterior. Exato. Então, são dois times que vêm num momento de soluço, né? Eu acho que podemos dizer isso. E é um duelo para lá de interessante. Esse na segunda-feira, às 6 horas da tarde. 6 tá? horas desse jogo? 6 horas para não atravessar o Monday Night. É jogo remarcado, né? É, jogo remarcado. Era quinta esse jogo, era hoje, no caso, no dia que estamos gravando. Isso, era o Thursday Night Football e virou um jogo na segunda-feira. Assim, com os dois times com campanha de 4 vitórias e uma derrota, duelo mais importante dessa partida para você, Deivão? Duelo mais importante dessa partida, linha defensiva dos Chiefs contra a DL do Buffalo Bills. Que também não tá aquela maravilha em números, né? Também não tá aquela maravilha em números, mas tem potencial, né? Pronto. Tem potencial. E no jogo terrestre, a ausência do Starlet Ulele, venho mencionando isso nas transmissões que faço dos Bills, ele deu opt-out do Covid, né? Vem sendo sentido, né? Sim. É uma ausência sentida. Não tem ninguém ali igual a ele nesse quesito ali no time pra parar o jogo terrestre. Quem que entra essa semana 6, Davis, com mais a provar, na sua opinião? De todos os times? Times, jogadores, etc. Cara, me pegou bem de supetão. Mas essa é a ideia. Quero pegar você de surpresa. Oh, deixa eu dar uma aliás, rápida. Falando em Rá, Serginho Malandro está com Covid, toda a força ele. Sério mesmo? Toda a força, Serginho Malandro e tal. Vou te surpreender com quem mais tem a provar. Indianapolis Colts. É o time pra mim. O Philip Rivers, talvez. Talvez, isso mesmo. Sendo mais específico ainda. É. Philip Rivers e o Jimmy Garoppolo e os 49ers também têm muita coisa pra mim a provar nessa semana. Duas situações que decepcionaram muito e apesar de ainda estarem na briga aí com 2-3, o outro com 3-2, precisam provar que são realmente fortes. É, o Philip Rivers não tá bem, né? Já podemos falar isso. Não, já dá pra falar bem. Já dá pra falar bem claramente que não. Eu acho que o Rivers, quando os Colts precisaram dele, que ele fosse um fator, ele não conseguiu entregar até agora. Então, problemas, não dá pra ganhar só correndo com a bola e dependendo da defesa em 2020, né? Exato. Então, concordo. Acho que o Indianapolis Colts é um time que a gente colocou bastante banca, é um time que a gente jogou pro alto aí, pilhou, e até agora a defesa vem entregando, né? Esse último jogo teve desfalques defensivos, é bom lembrar disso. Mas o Philip Rivers é um cara que eu acho que tá me desapontando nessa temporada. Vou até ver aqui os números dele pra gente arredondar isso. 5 interceptações, tá? Ah, Deivão tá preparado já. Deivão... Assim, eu achava que o Rivers tinha uma gasolininha no tanque ainda pra mais uma temporada e tal, mas pelo que eu tô vendo, não. É, tem mais interceptações que touchdown, teve pick 6, inclusive, né? E a única coisa que tá legal aqui, que acho que a gente não pode criticar, é jardas por tentativa, né? Ah, sim, ele consegue algumas big plays, algumas jogadas que os recebedores conseguem jardas depois da recepção, mas posso dizer com todas as letras, falei disso num vídeo que eu gravei lá no On The Clock, que tá no YouTube do On The Clock, Philip Rivers perdeu o jogo pro Cleveland Browns. Tá, foi o Philip Rivers que perdeu esse jogo. Se você pegar aqui puramente os números, além do tape que a gente já viu, etc., a gente não tá tirando isso do vento, eu tô usando os números aqui, eu nem sabia os números dele de cor antes de sugerir essa pauta e mencioná-lo, né? O Davis falou dos Colts, eu mencionei o Rivers. Eu gosto de usar os números para confirmar as coisas, e para mim tá confirmado aqui, ó, 70% de passos completos, 1.227 jardas, 4 touchdowns, 5 interceptações e 4 sacks sofridos só, ou seja, ali a ofensiva tá fazendo trabalho, tá completando o passe, tem jarda pra cacete. O problema é que, claramente, pra mim, é de eficiência. Red zone, péssimo. Se você olhar isso, vai ver que não tem eficiência. Então vê isso. Vê, já vai. Vai falando aí que eu vou ver o red zone dele. Se você pegar o touchdown que virou interceptação, retornada do Ronnie Harrison, é uma cover tree muito simples. Ele leu pra snap, ele achou que conseguiria colocar a bola no lado de fora do recebedor, onde o recebedor tinha a vantagem, o leverage, né? E não conseguiu. Então, tá faltando braço, tá faltando eficiência, tá faltando conseguir colocar a bola. Perdeu recebedores livres, perdeu lançamentos fáceis, lançou um intentional grounding que não pode lançar. Então, o Rivers, nos momentos de aperto, não tem aparecido. Na semana 1 contra os Jaguars, quando o time perdeu, também não foi fator. Pra matar aqui, a eficiência mesmo, ó. Terceira descida dos Colts. 34,9%, 27º da NFL. Red Zone, 42,1%, 29º da NFL. Matamos a charada. O time chega na Red Zone, field goal. Red Zone, field goal ou touchdown corrido. Meu amigo, o quarterback tem que aparecer. Tem que dar o seu jeito, entendeu? Então o Rivers, assim, ou melhora muito ou os Colts vão ficar nesse limbinho aí de pensar num wild card. Mas aí também se vai só passear em janeiro. Porque é do jeito que tá, não tem jeito. Agora, toda a nossa solidariedade a Vanderlei Luxemburgo, que estava fazendo um trabalho fantástico na Sociedade Esportiva Palmeiras e foi sumariamente mandado embora. Este é um podcast pró-Luxemburgo, sempre foi. E segundo ele ganhou a Florida Cup, inclusive, para justificar. E o Campeonato Paulista neste ano. Contra um belo time do Corinthians. Estamos muito chateados com essa demissão. Como disse, é um podcast pro Luxemburgo. Hoje, no dia do professor, né? No dia do Pô Fechou ainda, porque foi de madrugada praticamente. Foi. No dia do Pô Fechou, o nosso Pô Fechou sendo mandado embora. Eu não concordo com isso, Dave. Já até porque eu não torço pro Palmeiras. Se eu torcesse pro Palmeiras, talvez eu concordasse, tá certo? Mas eu não concordo. Então, nossa solidariedade a Vanderlei Luxemburgo, o homem do projeto. Nós seguiremos aqui levando o seu projeto rumo aí a lugares muito bonitos. Meu Deus, certo? Parem as máquinas que eu vou dar uma notícia. Diga a notícia, Valone. Bomba! Luxemburgo em breve assinará com o Cruzeiro! Exclamação! Vai rolar isso mesmo? Não, mas já está sendo cogitado. É eu que estou dando a bomba antes. Nossa, o Cruzeiro... Tá uma fase, hein? E o Corinthians ganhou ontem, hein? É só o Neto voltar, dar uma pistolada e o Corinthians ganha. É só falar que o jogador tem que jogar de fralda que o Corinthians ganha. Exato. Da mesma forma que eu pistolei várias vezes com o Chicago Bears, é o que deu? O time tá 4-1. Olha só, tá brigando pro playoffs e tal. Tá brigando pra ser o segundo da divisão. Pro inferno. Seguindo, tem podcast ainda pela frente. Cara, a gente ficou 30 minutos nesses dois jogos, mas merecia, né? Merecia. Vamos falar rapidinho no Ryan Tannehill, que tá tendo uma temporada fabulosa e segue em eficiência, um dos melhores da NFL no play action, em jardas por tentativa, sem o play action não tão eficiente assim. Mas contra o Buffalo Bills, ele colocou ali o ataque nas costas e vamos que vamos, foi inteligente, tomou boas decisões. E vou achar aqui, o time tá invicto ainda, alguns números do Tannehill. Ele é o nono em touchdowns, é o segundo em menos interceptações, empatado com o Aaron Rodgers, tem só uma. A linha ofensiva dos Titans, mesmo perdendo jogadores nessa última free agency... empatado com o Rodgers? O Rodgers não tem nenhuma? Ah, não, desculpa, perdão. Ele é segundo e o Aaron Rodgers é o primeiro da lista. Porque eu vi o Aaron Rodgers aqui do lado, e ele, como T2, eu achei que o empate era com o Rodgers, desculpa. O Rodgers não tem nenhuma, ele é o primeiro do quesito. O rating dele 110.8, a linha ofensiva aí, mesmo tendo perdido o Jack Conklin, é a melhor da NFL, em menos sacks cedidos, só se deu 3. Então, números aqui pra lá de interessantes do Ryan Tannehill, 13º em porcentagem, bastante eficiência desse ataque do Tennessee Titans. Né? Sabe que esse ataque Tennessee Titans me lembra muito? O ataque O Baltimore Ravens não divertido. não. O ataque dos Patriots de muitos anos atrás. Muitos anos, 2002, 2003. Não, talvez até um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. Mas aí 2008 já vira aquele Moss, monstro. Já é o ataque do Randy Moss. 2005, 2006. Lembra, que era um time que o Mike Vrabel estava, inclusive. Lembra bastante, cara. Lembra muito mesmo. Boa referência. A bola pingando, sabe? Rápido, soltando a bola rápido. Play action, jogo corrido forte. Um running back que consegue jardas pós-contato e um quarterback que domina o sistema por completo. Domina a profissão, em homenagem ao professor. Domina a profissão. Então, assim, o Ryan Tannehill tem um controle muito, muito claro do sistema do Tennessee Titans. Ele sabe sempre onde cada recebedor vai estar. Ele tem uma coisa, pós-snap ele não é tão bom, mas ele tem sido primoroso para snap e conseguido tirar vantagem disso. Então ele sai para a jogada com a leitura muito pronta, muito fácil para ele. E então isso tem sido muito importante. E aí ele com o AJ Brown criou uma química muito forte, ele com seus tight ends, uma química muito forte. Então assim, não é o jogador mais vistoso de se ver, mas é um dos mais eficientes na posição de quarterback e vou ser talvez um pouquinho polêmico aqui. Polêmico! Exclamação. Meu Deus, meu ouvido. O Ryan Tannehill talvez esteja merecendo um lugar no top 5 dos quarterbacks da NFL nessa temporada. Não. Eu acho que em termos de tudo que ele tem feito... Top ele, 10 eu concordo. Se ele não top for 10, top 5, ele tá na beirada pra mim. Ok. Josh Allen, Aaron Rodgers... Russell Wilson, obviamente, que é o franco favorito MVP. Esses são os três da primeira prateleira. Dak Prescott tava, mas agora já não tá mais. Tá, não tá mais. Vamos lá. Calma aí, que eu vou pensar. Cara. Big Ben, talvez? Tem o Derek Carr, mas eu acho que dá pra colocar o Ryan Tannehill no top 5, sim, viu? Entendeu? Porque, ó, vamos lá. O Jared Goff teve altos e baixos. Tem jogos fabulosos, tem quartos fabulosos, mas é altos e baixos. O Bridgewater tá bem. Se bobear, o Bridgewater é top 10 essa temporada. Sim. Ou 11º, 12º. O Drew Brees agora tá melhorando, mas teve problemas. O Baker tá melhorando, mas também teve problemas. Cara, por incrível que pareça, tem o Ryan Fitzpatrick pra gente colocar nessa lista. Top 10 dá pra pensar. Né? Cara, dá pra colocar o Ryan Fitzpatrick no top 10. Matt Ryan não, Matt Stafford não, Deshaun Watson não, Tom Brady não, Drew Brees não, Cam Newton tem pouco espaço a mostrar. Kyler Murray também altos e baixos. Lamar Jackson, não tô gostando muito do que eu tô vendo dele passando a bola, porcentagem de passos completos, inclusive, acho que é 60 e poucos por cento, 63%, não tem nem 1.000 jardas passadas. Ok, Davis, ok. Mudei de opinião, top 5. Muito eficiente, cara. Sem o deck, eu acho que não é nenhum absurdo dizer isso. E vou dizer mais uma coisa, é um quarterback que, ao contrário do que muitos falam, o Derrick Henry precisa dele. Não o contrário, tá? Exato, porque aí o box fica aberto, a defesa adversária fica temendo o passe e o Derrick Henry tem menos corpos pela frente, né? E quando tem, ele voa, ele levanta o cara, né? Parece Mortal Kombat. O que ele fez com o Josh Norman deveria aposentar, que nem o Vontae Davis fez, pelos Bills, inclusive, no intervalo. Não, não, não quero mais, cara. Não vou, mas não gostei. Né? Esse negócio aí, futebol americano é mais. Não, tô brincando, lógico. Futebol americano, eu vou falar uma frase que eu falei pra você no zap. Futebol americano, tirando o quarterback, é um esporte pra jovens. É, o Josh Norman teve um bom fumble forçado contra os Raiders, mas não fez uma boa partida, teve faltas, inclusive, e saiu voando. Então, aproveitei que eu falei do Baker, David. Eu vou derrubar essa pauta do Wentz aqui, velho. Derruba aí. Tá derrubado, não vamos falar disso aí, que já falamos semana passada. Não vai ter muita novidade pra falar. É os Ravens que mandam blitz contra a linha ofensiva porosa dos Eagles, e é isso, né? Basicamente, não tem muito o que falar. Falar então dos Browns, rapidinho, já que já falamos do Ryan Tannehill, que deu uma boa discussão, inclusive, boa pauta. Mas antes, vamos falar de coisa boa. Bom, agora é hora de falar de coisa boa, então, meu querido ouvinte. Sabe aquela camiseta maravilhosa que vocês já me viram usando, a Manny Brady Rogers Breeze, que é uma camiseta inspirada nos Beatles, né? Que tem aquela do Fab Four, né, que é John, Paul, Ringo, George. Enfim, agora temos a camiseta dos anos 2020, né, porque virou a década. Tem Mahomes, Lamar, DeSean e Russell Wilson. Sim, Russell Wilson a gente tá contando, né, porque o cara tá voando baixo e ainda vai jogar por muitos anos. Então, para comprar essa camiseta e outras camisetas também especializadas, tem de todas as franquias, todas as cidades envolvidas na NFL. E também tem Funko, chaveiro, meus 3 livros estão lá. É só entrar em actionshop.com/profootball. E ó, tem cupom de desconto, hein? O cupom é podcast, PODCAST. Podcast, o cupom de desconto para mais 10% nas suas compras. Então, para você que quer torcer uniformizado nessa temporada da NFL, não perca tempo e vai lá na loja actionshop.com/profootball. Muito bom, meus amores. Então, seguindo aqui, Deivão, o ataque dos Browns está melhorando, hein? Está melhorando e tem uma cara hoje, né? Uma identidade. Assim, eu consigo ver. É o que eu falo quando o que eu quero dizer quando tem uma cara. Eu vejo traços do nosso querido Kevin Stefanski nesse time. Eu vejo esse time tendo uma identidade. Ainda tem problemas? Tem coisas a corrigir. É diferente quando eu pego, por exemplo, um Cincinnati Bengals, que eu não vejo o dedo do Zach Taylor em nada. Eu não consigo dizer, não, isso é obra do treinador. Nos Browns, por exemplo, eu consigo ver bem claramente. Ó, até nos Jets a gente consegue ver que tem dedo do Adam Gase. Ah, pelo amor de Deus, né? Dedo sujo, né? Só pode ser dedo podre. Então, então é isso. Esse Kevin Stefanski que começa a montar um Cleveland Browns em que o Baker Mayfield fica mais confortável, em que o Odell Beckham Jr. volta a jogar bem, em que o time corre muito bem com a bola, mesmo sem o Nick Chubb, porque a linha ofensiva faz um belo trabalho. O calor, o Jed Quills, são 7 pressões seguidas em 5 semanas. É um número excelente para um calor. Ele numa ponta e o Conklin na outra. Então, você vê o jogo corrido fluindo, a defesa melhorando, apesar de faltar peças, principalmente no corpo de linebackers e secundária. Então, assim, eu acho que Kevin Stefanski é uma gratíssima revelação como treinador principal. Depois da pancada que tomou do Baltimore Ravens na semana 1, o time se corrigiu bem. Fui aqui ao Curte Stats and Info. Cara, eu tô bem nisso, hein, esse ano. Ah, tá bem. Cara, eu tô zica. Eu vou pedir emprego lá na ESPN Americana pra ser departamento de pesquisa. Baker Mayfield. Tem alguém pra ficar na casa lá, alguma coisa? Como assim? Se você for morar nos Estados Unidos, você vai ter que morar sozinho. Tem algum amigo que você possa... Cara, se você quiser ser cuidador do Tom... Ah, tá. Não, tudo bem. É isso que eu tô pensando. É que Bristol é uma cidade que não tem muito o que fazer, cara. Que eles não me ouçam, mas Bristol é meio que meio do nada, assim. Mas vamos lá, antes de eu ser mandado embora. Baker Mayfield é o 5º quarterback da NFL em mais play actions, tem 43 tentativas. O Josh Allen lidera a estatística com 64. Ah, Davis, não fala isso no chat. Aí eu fui aqui atrás dos números do Baker, com play action e sem play action. E... ai, meu Deus do céu. E... ah, Davis, tá me desconcentrando. Para de mandar isso no chat. Vamos tá lá. Tá bom, tá bom. É, o play action, que é a marca registrada do Kevin Stefanski, que ressuscitou a carreira basicamente do Kirk Cousins ano passado com play action. Olha que impressionante. Com play action, o Baker tem 4 touchdowns e 1 interceptação. Sem, ele tem 5 touchdowns e 3 interceptações. A razão de touchdowns e interceptação sai de 4 para 1.67. Com play action, 1 sack. Sem play action, 6 sacks. Jardas por tentativa com play action, 7.79, sem 5.95. Tá claríssimo o dedo do Stefanski no ataque e no Baker. Exatamente. Só que, agora vai ter um desafio enorme, similar ao que teve na semana 1, com uma defesa que é até melhor do que a do Baltimore Ravens, para mim, que é a defesa do Pittsburgh Steelers. Então, o que acontece muito esquematicamente falando? A linha se move toda, por exemplo, para a esquerda, o Baker rola para a direita, né? E fica com menos campo para ter que identificar, mas livre para poder soltar a bola, com mais tempo. Se fizer isso contra o Pittsburgh Steelers, contra TJ Watt, Bud Dupree em cada lado, e eles conseguirem identificar, vai ficar bem complicado. No segundo tempo, quando os Colts conseguiram entender isso e mantiveram o Baker para dentro do pocket um pouco mais, foi onde ele cometeu 2 turnovers. Então, é essa para mim uma chave muito interessante. Entender o que o Stefanski vai fazer nesse ponto, ou se ele vai confiar na própria arma e achar que isso vai resolver. Vamos bater um pouco no Adam Gaze? Vamos. Vamos lá, virou a diversão da minha semana. Sobre os Browns e o Stefanski, acho que é isso, né? Falamos do Baker aqui, até estatísticas sobre isso, mas tem que falar mal um pouco do Adam Gaze, que é divertido. E eu acho que o torcedor dos Jets, eles gostam já. Eles sim, não estão mais bravos quando a gente fala mal do Adam Gaze. Tem que falar, né? O Bulho deu retweet aqui no negócio, no Twitter, do Ben Baldwin. Quais times estão correndo mais e menos com a bola em segundas descidas para mais de 8 jardas? Vamos ver se você adivinha qual que é o time que mais corre com a bola em segunda para 8. O New York Jets. É óbvio. Aquele ataque de 2005, lá do Adam Gaze, 2012 do Adam Gaze, em que o Tyrande da linha, às vezes no backfield, para sair no flat, fazendo slant flat. E ele achando que é o cara, né? Achando que é o cara ainda. O ataque modernão. Eu gosto que o nosso apelido, ele tá rodando o mundo já. Ó, Manchester Sports Illustrated. Adam Gaze está pensando na possibilidade de entregar os deveres de play calling de seu ataque brilhante. Aí, ó. His brilliant offense. Tá vendo aí, ó? Ó lá. Estão, tá rodando o mundo isso aí. E aí eu gostei que os assistentes do Adam Gaze chegaram à conclusão que não, que ele estava fazendo um bom trabalho e que não precisava mais mudar. É tipo chegar teu chefe e dizer assim, meu trabalho é ruim? Não. E ainda mais conhecendo o Adam Gaze com o histórico de babaquice que ele tem, né? E teve o corte do Le'Veon Bell, e vamos arredondar a pauta. Eu fiz esse gancho da Adam Gaze, da nossa querida brilhantemente ofensiva, que a gente tem que usar apelido enquanto dá, né? Porque a qualquer momento pode cair. Aliás, temos um novo apelido, né? Temos um novo apelido, por favor, faça as honras. Anacrônico treinador Anthony Lynn. Tá? Anacrônico treinador Anthony Lynn, porque é o cara que, ganhando por 17 pontos, com seu quarterback voando, resolve fazer o run-run-punt. Run-run-punt. Então, run, pass, punt. No segundo tempo, então, se tornou anacrônico treinador Anthony Lynn. Que é, o Anthony Lynn está sendo nada mais, nada menos do que o Mariano Rivera do mundo oposto. Para você que acompanha beisebol, pegou a referência, o maior fechador da história do beisebol, o Mariano Rivera, e o Anthony Lynn não consegue fechar jogos. Então, que a gente ia bater no Adam Gaze? Ah, sim, Le'Veon Bell. Foi cortado, então os Jets conseguiram a proeza de não encontrar ninguém que pagasse uma sexta rodada pelo Le'Veon Bell, que o salário era caro também, né? Parabéns. Vamos lá, vamos pagar o running back mesmo. Vamos dá pagar, super aí, certo, galera. Pagar. Continua quem pagou, pagando. Quem pagou há 3 anos atrás aí, Todd Gurley, David Johnson e Le'Veon Bell, ó. Não, troca pelo David Johnson mesmo, pelo contrato bom dele. Vai ser show de bola. Então, fizeram isso aí, não conseguiram encontrar parceiro para troca, porque ninguém é idiota, né, de herdar o contrato do Le'Veon Bell e ainda trocar a escolha de draft por isso. Palpites, David Shodini, para destino. Chicago Bears, pode ser, eu não compro essa ideia que ele vai para os Bears. Saiu notícias já, né, que tem três times aí que ele tá por decidir. Buffalo Bills, Miami Dolphins e o... Kansas City Chiefs, exatamente. Então, um desses três. Vou apostar em Miami por um motivo. Menores Salary impostos. Cap? Menores impostos. Ah, é. Na Flórida não tem imposto de renda estadual. Deixa eu ver aqui. O Sean McDermott confirmou que os Bills deram uma olhadinha sobre isso. Ou seja, fizeram uma proposta. E é só dando crédito à informação, o Jeremy Fowler, da ESPN americana, achei aqui, diz que o Le'Veon Bell planeja assinar com Dolphins, Bills ou Kansas City Chiefs, né? Então, a chance aí dele ir para um time que vai brigar por alguma coisa. E sobre troca, o Adam Schefter informou que Raiders, Dolphins e Patriots ligaram para os Jets sobre o Le'Veon Bell. Então, talvez os Patriots aí no radar, mas eu acho que Le'Veon Bell e Bill Belichick não ia ser uma coisa que ia dar muito certo. Eu tô aqui, acho, cara, que o Le'Veon Bell não é um cara tão ruim, não, cara. Eu acho que o problema dele foi meio extracampo lá no Pittsburgh Steelers por questão contratual mesmo, que ele achava que ele tinha que ganhar mais e tal. Mas o Mike Tomlin elogiou bastante ele, ao contrário do Antonio Brown. Falou que ele dentro do vestiário era um cara bem... Era mais questão de grana, então. É, grana e tal. Diz que ele dentro do vestiário era um cara bem tranquilo e bem querido por todos, assim. E aí, com o Adam Gase... Na dúvida, eu dou o benefício da dúvida pro nosso querido Le'Veon Bell. Justo, mas que justo. Se tratando de Adam Gase, o benefício da dúvida é sempre do outro. É. A menos que se prove... O Adam Gase é culpado neste momento da vida, até que se prove o contrário. Exatamente, então... ele não tem presunção de inocência para ele. Não, não tem. E só para terminar de bater um pouco no Adam Gase, deixa eu dar uma olhada aqui nos números do ataque dos Jets em ranking. Tá carregando aqui a Big Data, porque é pesado, né? É um número pesado. Big Data, na verdade, é o tom das estatísticas. O tom tá meio chuchudo que eu vi as fotos. O quê? O Tom Brady ou o meu gato? O Tom, seu gato. Não, ele é peludo. É por isso que ele tá rechuchado. Então por isso parece que ele tá um por isso que ele parece que tá... Não, tá. Ele não come tanto assim. Ó, jardas por jogo, segundo pior. Jardas por jogada, segundo pior. Jardas passadas por jogo, pior. Jardas por passe, pior. First downs por jogo, pior. Cara, os Jets têm 17 first downs por jogo. Cara, isso não é nada. Isso é tipo um quarto do Kansas City Chiefs, basicamente. O que mais temos aqui? Terceira descida, quarto pior. Quarta descida, não teve ainda. Não consigo converter nenhum. Red zone, 25% de aproveitamento na red zone. Disparado o pior time, né? Disparadíssimo. Tempo de posse... Terceiro pior. Pontos por jogo, pior. Os Jets estão marcando 15 pontos por jogo, cara. Cara, 15 pontos por jogo. Isso dá, tipo, dois touchdowns e um field goal menos, né? Então... Saldo de pontos, menos 17 por jogo. Os Jets estão perdendo para uma média de 17 pontos. E jardas por jogo de saldo, os Jets estão tomando 115 jardas a mais do que fazendo por jogo. Nessas duas, eles são piores. Então, acho que o ataque de Nova York aí... Tá complicado. E a defesa até tem pontos positivos, que nem o Williams, por exemplo. Os Jets são 12º em jardas por carregada cedida. Não é um número nenhum absurdo. 25º em jardas passadas por jogo também não é nenhum absurdo. Pontos tomados por jogo, 24º. O ataque é muito pior que a defesa. A defesa não é brilhante. Não é brilhante, mas o ataque. Mas o ataque é um show de horrores. E quando você tem o Adam Gase que chega com o currículo dele, de guru de quarterbacks e toda aquela coisa, que a gente nunca comprou essa ideia. Porque o Davis viu o Adam Gase nos Broncos. Eu vi nos Bears. A gente sabia o que a gente estava falando. Sim. O Adam Gase tem lugar de fala, chama isso, Davis. O Adam Gase tem que mandar o salário todo mês pro Tom Brady. Pro Peyton Manning, desculpa. E o pior, que até onde eu vi, o Peyton Manning gosta do Adam Gase. Sim, gosta, porque ele deixava fazer o que queria, né? Ah, tem isso, né? Tipo quando você é filho de pai separado, que você vai pra casa do seu pai, o seu pai deixa fazer qualquer coisa. Eu amo meu pai. Basicamente. Sua avó, tipo, vai na casa da avó. É. A avó, deixa que eu vou estragar o pai e a mãe que resolvam. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Deivão, é justo o favoritismo de 10 pontos dos Patriots sobre os Broncos, mesmo se o Locke jogar, pra terminar o podcast e depois uma pincelada no resto? Não acho justo. Acho que os Patriots são melhores que os Broncos. O Drew Locke treinou hoje novamente de maneira total, sem limitações. Deve jogar, então eu acho que uma vantagem de 7 pontos estaria justo. Não tem essa diferença entre os times, não. É, o Cam Newton pode voltar aí, mas também o Drew Lock voltando, né? Então talvez Sim. fique elas por elas nesse quesito. Muito bom. Vamos então uma linha sobre todos os jogos dessa semana 6, meu querido David Chiodini. Deixa eu abrir o calendário aqui. Estou abrindo o Game Statistics Information Service da NFL. Pronto. Bears e Panthers. Bears e Panthers, jogo divertido. Toca a musiquinha, vai. Os Bears com uma boa defesa e os Panthers com um ataque bem interessante. Jogo mais divertido que eu imaginava nesse momento da temporada. E os Panthers um time arrumadinho, olho em Carolina. Sim. Bengals e Colts, esse jogo em Indianapolis não pode espalhar farofa, porque não, se espalhar... Não pode espalhar farofa, mas vamos ver se esse ataque rende alguma coisa melhor. Os Bengals, enquanto não arrumarem a linha ofensiva, vão ser um desastre. Lions e Jaguars, nossa. Lions e Jaguars, uma chance do Matt Stafford ganhar um jogo aí, mas pra frente não entregar. Falcons e Vikings. Primeiro jogo sem o grande arquiteto defensivo Dan Quinn, então as chances do time dos Falcons melhorar é bastante grande. Washington com Pades e New York Giants. Vamos ver então se o problema era Dwayne Haskins, né? Já que contra os Rams os quarterbacks não fizeram nada, vamos ver se o problema era o quarterback agora enfrentando um Giants, que é um adversário muito mais ameno. Ravens Eagles. Dois times muito diferentes da forma de se montar, dois times com filosofia muito diferente, mas eu acho que os Ravens têm um suporte melhor nesse momento, tem muito mais chance de ganhar esse jogo. Texans e Titans. Cara, um jogo que o Watson vai dar uma complicadinha, como ele sempre faz, mas os Titans são bem favoritos pra mim. Jets e Dolphins, um jogo pros Dolphins passarem o carro nos Jets. E Cardinals e Cowboys? O jogo pra gente ver se o Kyle Murray melhora, ele foi eleito o melhor da semana, não sei como, porque pra mim a performance dele não passou nem perto disso, contra um Cowboys que vai ter que provar que existe vida com Andy Dalton. E agora sim, a pergunta pra terminar. De 1 a 10, como fica arriscada a ida dos 49ers aos playoffs e perderem pros Rams? Pra mim é 8. 8 também pra mim. Muito pelo 0-2 dentro da divisão. É, né, complicaria, então ainda tem jogo contra Seattle logo menos. Jogo muito importante pro Jimmy Garoppolo, que começa a ser contestado pelo próprio torcedor dos 49ers, né? Quando o próprio torcedor começa a contestar o quarterback, é um sinal muito forte, Davis, porque geralmente o torcedor é o primeiro a passar pano pro quarterback. Dá uma aliviada, né? Sempre consegue encontrar um motivo. Ah, é a linha ofensiva, as chamadas, eu não sei o que. O Jimmy Garoppolo realmente, na última semana, foi desastroso e ele não vem bem nessa temporada. Não estamos falando de estatísticas, estamos falando de tape. Não está saudável, vale lembrar, mas ele não vem bem nessa temporada. Lembrando que o Cardinals e Cowboys é com o Andy Dalton de quarterback, né? E o Andy Dalton tem 6-15 no prime time. Essa estatística aí é meio chata aí pro torcedor dos Cowboys, mas que a gente tem que passar. Então, realmente é um jogo que complica muito a vida aí dos 49ers. Vamos ver o que o Kyle Shanahan apronta. Um jogo de, aí sim, duas brilhantes mentes ofensivas, Kyle Shanahan e o Sean McVay. Vamos ver se o Jared Goff continua bem no play action como está, né? No ano passado ele não foi tão bem assim, nesse que é o feijão com arroz, esse ataque. No ano passado, 64% de passos completos, 8.2 jardas por tentativa, 3 TDs, 5 interceptações. As defesas meio que pegaram o play action dos Rams, até porque o volume terrestre é menor. Neste ano, 75%, 9.6 por tentativa, 5 touchdowns, nenhuma interceptação. Algo a mais, Deivão das Pizzas? É isso, cara. Vamos, tomem água, como você disse, hidratem, sejam felizes e pau no gato. É isso, meu povo assinante. Obrigado, viu? Obrigado, como sempre, pelo dinheiro na nossa cara. E a gente segue a vida aqui nesse podcast. Semana que vem voltamos com 3 podcasts. E lembrando, nosso podcast Conselhos Amorosos. Sim, haverá. Se você tem alguma dúvida no amor, etc., mande um e-mail para conselhos@profootball.com.br. conselhos@profootball.com.br. Mande sua dúvida, vai ficar tudo no anonimato, tudo no sigilo, fique tranquilo. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado, Davis, meu parça. E valeu. A gente volta semana que vem com mais. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até semana que vem.